Afirmo, 118, decimal 6. Ok, obrigado. Chã 3283, desça para 4.000 pés. Ajuste 1097. 4.000 com 1017, chã 3283. Chã 3283, correção, desça para 5.000 pés. Gente, 5.000. Chã 3804, desça para 060. 060, chã 3804. Com 4076, desça para 2.000 pés, ajuste 1097, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizando localizador. Descendo para 2.000, reportarei 4076. Contato Webjet 6741, transfere. Webjet 6741, contato radar, saída da EL, sub e mantém nível de voo 340. Subindo para 340, Webjet 6741. Atingiu 3.000, rumo do 9, CD Bike 060. 19, ciente, novo limite, que é mais que 090. Controle 3895. Controle 3895. Confirme. É o TAM 3895, cruzando para o zero. TAM 3895, aguarde. Rumba 19. Curve à direita, proa 050. Direita 050. Chã 3895, chame centro Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, boa tarde. Salvador Azul 4463 para o táxi, POB 70, autonomia 3 horas, alternando Salvador. Índia e Alfa, quantos horas da 90, quando lá torre 186, 1017, uma boa. Salvador, passaria do 2230. Chame Salvador em 1935, passaredo. Ah, 11935, obrigado. Estabilizando localizador. 2000, livre localizador, 3283. Salvador, passaredo 2230, boa. Passaredo 2230, ação de identificação, chegada Aman, desça para o nível de voo 070. 070, Aman. Rumba 19, para o localizador, curva direita, proa 085, reposto estabilizado. Para o rumba 19? Afirmo, rumba 19. 7085, reposto estabilizado. 36 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador, pronto para start. Pátio Índia Alfa 118-6 com 1017-35-490. Alô, Salvador, boa tarde, TAM 3144. Índia Alfa, repórter Antônio Juliette, TAM 3144. Velocidade para 220 nós, desça para 4.000 pés, ajuste 1017. Para 4.000, para 0110, TAM 3804. Salvador 2230. Azul 4207, chame centro Recife 1251, alterna 13325. Recife 251, secundária 3325, Azul 4207. Salvador 2230. Passarei do 2230, confirma. Afirmo, pode voar táxi, se a galera é presente? E2230, ciente, pode, autorizado, toque. segue Juliette para 1-1, TAM 3144. Chame torre, 118, decimal 6. 18-6. No localizador, rumba 19. Rumba 19, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, aguarde para transferência. 7 para 2.000 pés, aguarde a transferência. TAM 3804, desça para 3.000 pés, ajuste no 017, o senhor irá ultrapassar o localizador intencionalmente. Certo, desça para 2.000, TAM 3804. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar, saída da El Sul e mantenha nível de voo 220. Contato radar autorizado nível 220, nada El, Azul 4463. Mike, Juliette e Romeu, informe suas intenções. Mantém sobre o voo aqui em Piatã, senhora. Ciente, Mike, Juliette e Romeu. Seu novo limite será 120 de Simbra. 120 de Simbra, tá 3804. Salvador, gol 1754. Gol 1754. A sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou 050 na Mari, gol 1754. TAM 3804, curve à direita para 1970. 1970, TAM 3804. Passaredo 2230, reduz a velocidade para 220 nós, desça para o nível de voo 050. 050, 220, Passaredo. Azul 4076, muito bom dia, me livrou. Azul 4076, Alfa, Juliette, Juliette 09, Azul 4076. TAM 3804, curva direita pro 130. Nesta pro, intercepta o localizador. Reporte estabilizado. 130, reportado, TAM 3804. Contra. Rumba 19, chame torre 118, decimal 6. Chamará, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 1924, tem que dar ótimo. Gol 1924, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 060 na Mari, gol 1924. Salvador, uma boa tarde, gol 1941, tem que dar ótimo. Gol 1941, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 070. 070 na Mari, gol 941. O pés reduz a velocidade para a velocidade de aproximação. 4.000 velocidade de aproximação, passaria 2230. Yeah. Aparelho 2230. Reduza a velocidade para 1990 nós, desça para 3000 pés. Ajuste no 017. 1017, passarela. TAM 3804, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, TAM 3804. Guardião 03, desça para 1.500 pés, ajuste no 017. 1.007, descendo para 1.500, guardião 03. TAM 3804, estabilizou? Estabilizado, 3804, reduzido. Sente, chame torre, 118, decimal 6. 1.186, TAM 3804. 4 UFNA 6254. O Xené 6254, contato radar, saída da EL, submantendo nível de voo 380. 380, o 6254, solicita pro EL da EL. O Xené 6254, autorizado direto da EL. Pro EL da EL, 6254, obrigado. Azul 4463, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, azul 4463, boa tarde. Vai cruzando 3600, passarelo. Passarelo 2230, desça para 2000 pés. Ajusta no 017. 1017. No 941 na escuta. Prossigo 941. Gol 1941, aciona identificação, chegada Mari, desça com nível de voo 070. Identificou Mari, já está descendo pro 070, gol 941. Prossegue na descida, gol 1754. Gol 1754, desça para 3000 pés. Ajuste 1097. 3.017, gol. Gol 1924, desça para 050. 050, gol 924. Aves, logo campo, Guardião 03. Guardião 03, chame torre 118, decimal 6. 118, 64. Passaredo 2230, chame torre 118, decimal 6. 86, passaredo. Controle está 3804, estabilizado 2000 pés, reduzido. 3804, confirma. Estabilizado a 2000 pés, arremeteu, está reduzido. Suba para 3.000 pés, ajuste 10, 17, curve à esquerda, proa 310. Esquerda 310, subindo para 3.000, tá? 3804. Valeu, ILS, para o Gol 1754. Gol 1754, desça para 2.000 pés. Ajuste 10107, atualizado final ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 X-Ray, reportará estabilizado, Gol 1924, reduz a velocidade para 2209. Sente, reduzindo 2209, Gol 924. Salvador é o trip 5490. E 490, contato, submantém nível 180 na feira Momo. Submantém 180 na Momo. Está livre da restrição de 15 milhas ou 5490? 15 milhas, está mantendo o perfil 5490. Sim, a gente vai manter o 5490 iniciando a curva 2000. Permitiu. Gol no 924, reduz a 170. Sim, redução a 170, altura 2000, com referências, dona? Até 2000. 2000, 924. Gol 941, dê se mantém a altitude de 3.000. 3.000, dê se mantém, Gol 941. Mas o Gol 941, 3.000 e redução agora para 1909. 1909 reduzindo, Gol 941. Oxalé 6254, Recife, frequência 1251-3325. 251, alternando 3325-6254, boa. Boa. Controle, papapá, mais distante, vamos manter o sobrevoo ainda, pô. Gente, não irá prosseguir para pouso? Foi atualizado nível 360 para Salvador, para a Vitória. Saída da Euleda, da 10, curvando à direita, fazer colagem. Após Eta, Euleda. Chama o controle para fazer colagem 935, o transponder 5414, azul 4089. Chamará para push back para fazer o 4089. Alô, Salvador, é o TAN 3216. Não, por gentileza, você tem a saída prevista para Fortaleza? Pesolo 19, Momo, Froti, dentro da 3206. Cumpriu o perfil da, da subida, confia. Posição é eu de mesmo, Eco, Lima, Delta, Índia, Serra. Aliás. Estabilizado, Boa 924, reposta estabilizado. Boa 94, na direita, proa 070, reposta estabilizado no localizador, descendo até 2000, autorizado LS. Direita 070, 2000, autorizado LS, reposta estabilizado, Boa 941. Pode confirmar a posição? Gente, remota 1-4 pela pressão. Gente, 3804 direito, esquerda, agora na Pro 275. Se tiver falha, ele vai para Simbra na marcação 120. Simbra na marcação 120, vou a Simbra, 3804. Inicialmente não na Pro 275. Inicialmente na 275, na marcação 20, vou a Simbra. Afirmo. Então, associação, agora o 045, direto para Siri. 2500, tá bom, meu amigo. Direto boa e após Siri. Pode ser? Pode. Obrigado. Gol 924, passou Duna. Complete LS, torre no 186, câmbio. O 186, câmbio. Autorizado, Gol 941. Autorizado, final S, Gol 941. Autorizado, 941. Então, 3804, curve a. Agora a esquerda até a proa 190, limite ao localizador. 190, 3204. Salvador 600. Salvador, Gol 600, gente, da informação ótima. Gol no 600, sem identificação, desça e mantém o nível 050, guarda elétrica X-Ray, pistão 10, ajuste 10017. Gente, 1017, desça 050, aguardar o elétrica X-Ray, Gol 600. Então, 3204, disse mantém 2000, redução para velocidade de aproximação. Alfa, representante da Juliette, 1754. Salvador, boa tarde, da Piquete 6721, para autorização de tráfego Fortaleza, da 330. 00, desse mantém até o 060, gol no 600. Restrita agora 060, gol 600. São Salvador, bom dia, gol no 964. Na Alfa, antes da Juliette, voo no 924. Voo no 754 na Alfa, antes da Juliette. Juliette 08, 754. Da Gol, rumo Nordeste, cruzando a nível 085. Proci na sua posição de 12 horas agora, a 4 milhas. Muito bem, grato, boa casa.